precisa, manda mais ninguém. Me dá um beijo agora, hey. Em nome de SS Produções. Será que você chegou voando, mas eu não vi asas em você? O me belisca que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te pego